Esse solinho jamais sairá da sua cabeça. Vem com o Gigão. O grave bateu, a pedra no chão, lá no chão. Pegadeira! Fala tudo, Gigão! O rabeta, rabeta, rabeta no chão. E aí, rabeta no chão. Já rabeta, rabeta. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta. Que parabéns! Vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão. Aí, Flávio! Vem, vem, vem! Alma todo solinho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Você não se quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha. E faz o teu nome, faz o teu nome, faz o teu nome. MeuCDs.com. Mão na cabeça, mão na cabeça, mão na cabeça. O grave bateu, rabeta no chão. Vai no chão. Que parada é essa, gigante? É ranço mesmo. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga a rabeta no chão. Vai, vai, vai, vai, vai. Vai no chão, vai, vai no chão, vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão. É lema! Gigante, chega comigo. Olha, bora, Flávio. Vem. Acompanha o solinho. O popom vai no chão. Mas o beat vai bater nesse verão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha. E faz o teu nome, faz o teu nome. É a sua chance, faz o teu nome. É a sua hora, tia. É, mão na cabeça, mão na cabeça. O grave bateu, a pedra no chão. Estão dizendo por aí que é a música do carnaval. Que Deus te ouça, cumpá. Rabeta no chão, rabeta, joga a rabeta no chão. Joga a rabeta, ah, ah, ah. Fala do jogador. A 10 e a faixa, tá ligado? Vamos lá, vamos lá, vem. Alma todo solinho, elas não se dão. Acompanha o grave, prepara a novinha pra jogar a rabeta no chão. Eu sei você quer, seu olhar não esconde. Chegou o momento, é agora novinha. Faz o teu nome, faz o teu nome. Faz teu nome, MeuCDs.com. Mulherada! O grave bateu, rabeta no chão. Vai no chão, vai no chão, vai. Que solinho impregnante. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga rabeta. Que parada é essa, gigante? Fala tu, jogador! Rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga, joga rabeta no chão. Deixa comigo, gigante! Oh, acompanha o solinho, o pom vai no chão. Mas o hit vai bater nesse verão. Eu sei você quer, seu olhar não me esconde. Chegou o momento, e agora novinha. E faz o teu nome, faz o teu nome. É a sua hora, é a sua chance. Põe na cabeça. O grave bateu, rabeta no chão. Vai no chão, vai, vai no chão. Rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta, rabeta no chão. Joga rabeta no chão. Que isso? Que gostou, faz barulho nessa zorra aí. E aí, gigante? Que parada é essa, compadre? Prazer imenso. A galera de Portão presente. Rapaz, Flávio, toda a família pegadeira, ó. A gente tem que fazer um teste agora. Vamos lá. Se a galera sabe cantar ou não. Vamos lá. Ao mando do solinho, acompanha o grave, prepara. Canta aí, canta aí. Eu sei. Eu sei, você quer. Seu olhar não esconde. E faz o quê? Faz o quê? Faz o quê? Tem dúvidas aí? Subiu, subiu. O grave bateu, aperta. A música do Rabeta. Chegou o momento, bebê. Faz o teu nome, preta. Rabeta no chão. Rabeta no chão. Chegou. Fala tu, jogador. Bate um palmas pra família pegadeira, por favor.